os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Ressuscitado, interceda teu filho por nós. Filhos queridos, nesta oitava da Páscoa, preparando para a festa da misericórdia, Jesus misericordioso, Jesus ressuscitado. Ah, deixa eu contar uma coisa. Você já viu a imagem de Jesus misericordioso? Foi a mesma imagem que Jesus se revelou a Santa Faustina Kowalska. Muita gente conhece, mas você sabia que aquela imagem é do Cristo ressuscitado? É um Cristo glorificado. Por isso, nós começamos segunda, terça e hoje. Qual a intenção que você vai colocar? Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia, onde a gente dizia: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma, divindade do ressuscitado. Não foi isso? Coloque uma intenção, coloque um propósito desta oração. Cristo está vivo. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Luciana, aqui do estado de Minas, do Capoeirão. Meu marido tem 57 anos. Há 40 anos ele fuma e pegou uma bronquite asmática muito grave. E eu fiz uma promessa, uma intercessão à Nossa Senhora da Aparecida, que ela é muito devota a ela. E dia 15 agora completou 5 meses que meu marido parou de fumar, com a graça de Deus. Fique com Deus, Padre. Louvado seja Deus. Deus seja louvado, filha. É sinal de vitória. Um abraço a todo o povo mineiro. Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia! Aleluia! Ele ressuscitou. E o texto de hoje é Lucas 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, conversando sobre o que tinha acontecido naqueles dias. Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas estes não o reconheceram. Perguntou-lhes então: Do que estáis falando? e por que estáis tristes? Um deles respondeu: És tu, acaso, o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aproximando-se da aldeia, os dois forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde. Estando à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu a todos. Abriram-se então os olhos dos discípulos que o reconheceram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, esse texto é clássico. Clássico da catequese. O chamado texto dos discípulos de Emaús. Vale a pena você marcar na tua Bíblia. Eu falo às vezes brincando, quem me acompanha sempre, mas há certos textos que nós temos obrigação de saber de cor. Um deles é este, Lucas 24. Os discípulos de Emaús representam todos aqueles que, quando viram Jesus pregado na cruz, desanimaram. Eles estão voltando para casa, cabisbaixo, desanimados, descrentes. Quantas lideranças, quantas, na primeira dificuldade, na primeira cruz, no primeiro calvário, no primeiro conflito dentro da pastoral, da comunidade, abandona tudo e vai embora. Ah, gente, fogo de palha. Eu tenho muito medo dessas pessoas que são fogo de palha, que na primeira dificuldade pula fora. Os discípulos de Emaús representam todos estes. E é a estes que Jesus chega de mansinho, dizendo: Eu estou vivo. Eu sou tua força. Voltem para Jerusalém. Voltem para o ministério. Voltem para o serviço. Foi ao partir o pão que se deu a conhecer. Filhos queridos, eu faço uma prece a uma pessoa. Pessoa. Sabe quem? Nossa Senhora. Sabe por quê? Nunca te chamou a atenção que todos, quase todos, tiveram a aparição de Jesus ressuscitado, menos Maria. Por quê? Porque ela não precisava. Ela sabia. Ela confiava. Nossa Senhora, dai-nos a mesma fé que tiveste. A fé no ressuscitado. Nós não queremos, Mãe, ser como os discípulos de Emaús. Desanimados, tristes, acabrunhados. Nós queremos, Mãe, acreditar na ressurreição como acreditaste. Aumenta a nossa fé no teu filho, Mãe. Com o terço na mão, peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Vamos pedir que Nossa Senhora aumente a nossa fé, que Nossa Senhora aumente a nossa adesão ao ressuscitado. Minha Nossa Senhora. E você que está em casa nessa tarde meio para baixo, sabe? Mais ou menos como os discípulos de Emaús. Peça: Mãe, me empresta teu manto para mim me proteger um pouquinho, para sentir um pouco de paz, Mãe. Cubra-me com teu manto, Mãe. Proteja-me, Mãe. De joelhos no chão vos pedimos. Nossa Senhora, venha em nosso auxílio nas nossas fraquezas. Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Nossa Senhora, se eu estiver no caminho errado, põe-me no caminho do ressuscitado. Aliviai o caminho daqueles que vivem perdidos. E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. E eu quero oferecer esta oração hoje, terceiro dia daquela tua intenção que você começou. Padre, eu perdi segunda, terça, não importa. Então hoje, quarta-feira, o que você quer pedir ao ressuscitado? O que você quer pedir a Jesus misericordioso por intercessão de Nossa Senhora? Aquela que não duvidou. Aquela que acreditou. Santa Maria. Santa Maria, rogai por nós. Rogai por nós. Senhor Jesus, eu creio na tua ressurreição. Eu creio na tua misericórdia. E é por isso que agora, Jesus, eu peço, por intercessão de tua mãe e nossa mãe, abençoai aqueles que mais precisam, principalmente aqueles que, como os discípulos de Emaús, estão desistindo da luta, daqueles que, por alguma perturbação, estão desistindo da comunidade, estão desistindo da igreja, estão desistindo de alguma pastoral. Atendei-nos e abençoai essa água, a roupa dos enfermos e as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.